Para entendermos a questão da compreensão do perdão, que é o tema de hoje, eu trouxe dois textos aqui para a gente ver como, se nós vivermos dessa forma, né, nós vamos entender que a compreensão e o perdão é de uma forma automática, não precisa esforço nosso. Durante um seminário para casais, perguntaram a uma das esposas que estava aí: seu marido a faz feliz? Ele a faz feliz de verdade? E nesse momento o marido, né, todo regozijado, levantou assim o pescoço, né, demonstrando a segurança, né? Imagina, se davam bem, se amavam, né? E ela responde: não, o meu marido não me faz feliz. O marido com vontade de levantar da cadeira e fora a porta, né? Ela: meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz. Eu sou feliz. E aí ela continua: o fato de eu ser feliz ou não, não depende dele, e sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação, em cada momento da minha vida. Pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo o que existe nesta vida muda constantemente. Olhem só, aí ela começa a explicar a situação, né? Se dependesse de uma pessoa, de uma coisa, nós realmente não tem como ser feliz. Porque tudo muda constantemente. O ser humano, é só pedir para os outros, né, quanto a gente muda, às vezes a gente não percebe. As riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física e mental. E assim eu poderia citar uma lista interminável. Eu decido ser feliz. Sou casada, mas era feliz quando estava solteira, diz ela. Eu sou feliz por mim mesma. As demais coisas, pessoas, momentos ou situações, eu chamo de experiências que podem ou não me proporcionar momentos de alegria ou de tristeza. Quando alguém que eu amo morre, olhe só, eu sou uma pessoa feliz num momento inevitável de tristeza. Não é a perda da pessoa que você ama que vai te deixar triste e infeliz. Um momento de tristeza, desencarnou, vai ficar, né, um tempo separado, mas vai continuar feliz. Aprendo com as experiências passageiras e vivo as que são eternas, como amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar, consolar. Olhem só. Aprendo com as experiências passageiras, aquelas que ele já citou aqui, né? Como a morte de uma pessoa é uma experiência passageira. E vivo, né, com aquelas que são eternas. Amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar, consolar. Será que isso é eterno? Às vezes a gente não entende por que Jesus vinha com aqueles ensinamentos, né? Você precisa amar os vossos inimigos, perdoar, fazer o bem a quem vos faz o mal, etc. Mas se nós observarmos que quando eu sinto uma mágoa, a condenação já está por si só em mim. Porque a mágoa me deixa mal, em mal estar, não é verdade? Quando eu sinto raiva, o mal já está em mim. Porque eu me sinto mal, esta é a condenação. Quando, às vezes a gente diz, né, ai, não blasfema, né, porque senão você faz pecado, a constituição religiosa que a gente tem. Olha, blasfemar ou não, Deus não está nem aí, certo? Por quê? A blasfema, né, é uma manifestação verbal que, na verdade, é um desabafo do que você tem lá dentro, não é verdade? Então o problema é o que você tem lá dentro e não em si a blasfêmia em si, né? Tem uma parábola que diz bem essa questão, né? Sobre essas cargas desnecessárias que nós carregamos. Então diz a parábola que tinha uma pessoa que andava com um tijolo de um lado, uma pedra do outro, uma abóbora na cabeça, né? Um saco pendurado embaixo do braço, de terra, né? Estava passando, e aí um disse, mas escuta, o que, que tu anda com essa abóbora na cabeça? Disse, abóbora na cabeça? É, ele bota a mão, pois é, tem uma abóbora, bah, obrigado por ter me avisado, eu nem sabia, né? E tira a abóbora. Aí encontra outro, o que, que tu anda com esse tijolo aí em cima do ombro? Tijolo em cima do ombro? Aí bota a mão, bah, nem sabia, obrigado por ter me avisado, eu tiro o tijolo, né? E assim até descarrega tudo. Aí a parábola diz assim, o problema não é a abóbora que você anda na cabeça carregando o tijolo, a pedra. O problema é você não ter consciência que está carregando isso. Porque se você tivesse consciência, nada carregaria, não é verdade? Então, mágoas, ressentimentos, medos, culpas, são cargas desnecessárias que nós carregamos por inconsciência do mal que nos fazem. Ou não estão corretas. Então, alguém te chateou, alguém te xingou, não sei o quê, né? Sim, daí? Você só se deixou levar pela mágoa porque quis. Porque senão, ouve, vê se tem razão ou não tem, corrige ou não corrige, deu, toca pra frente. Mas quando nós não temos muita preocupação, e é sério, gente, quando nós não temos outras preocupações mais importantes, daí a gente dá importância a essas coisas. Então o problema não são essas coisas. O problema é nós que não temos consciência de que essas coisas não interessam. Não pense que eu estou falando aqui que eu também não tenha que exercitar isso. Eu sou humano que nem você, né? Aliás, eu acho que eu sou, né? Bem, há pessoas que dizem, responde ainda ela, né? Hoje não posso ser feliz porque estou doente. Porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor. Porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar. Porque eu não soube me dar valor. Porque meu marido não é como eu esperava. Porque meus filhos não me fazem felizes. Porque meus amigos não me fazem felizes. Porque meu emprego é um medíocre. E assim por diante. Quanto dizem disso, né? Eu amo o meu marido e me sinto amada por ele desde que nos casamos. Amo a vida que tenho, mas não porque minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como indivíduo e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa, deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. Olha só. A gente fica acusando os outros, né, que a gente não é feliz por causa do marido, por causa dos filhos. Quando você para de dizer isso, tu deixa a outra pessoa livre de te carregar. Porque tu está dizendo que tu não é feliz por causa da outra pessoa. Quer dizer, além de tu não ser capaz de ser feliz por ti mesmo, ainda acusa o outro que não te faz feliz. Se você falar em pecado, é duplo pecado, né? Um teu e um de acusar o outro ainda. A vida de todos fica muito mais leve quando não cobramos felicidade. E é dessa forma que consegui um casamento bem sucedido ao longo de tantos anos. Diz ela, né? Então a mensagem diz assim, em síntese. Nunca deixe nas mãos de ninguém uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua felicidade. Nunca bota nas costas de ninguém, né? Seja feliz, mesmo que faça calor e todas aquelas coisas. Se estiver doente, tudo bem, está doente, mas não é por isso que não pode ser feliz. Se nós esperarmos para sermos felizes quando não temos nenhuma dificuldade, jamais seremos felizes, não é verdade? Então, se eu vivo nessa consciência, perdoar, compreender o outro é fichinha, não é verdade? Culpa, por exemplo. Aí tem aqui uma passagem, né? Um texto que acredito seja até real, porque muitos pais, às vezes, na nossa vida tão atribulada, às vezes não tem tempo de ficar com os filhos. Então, olhem só esse. Ó. Numa reunião de pais, a diretora de uma escola ressaltava a importância da presença dos pais junto aos filhos, mesmo todos trabalhando fora de casa. Deviam encontrar um jeito de marcar presença, pois isso seria fundamental para a boa educação dos filhos. Um dos pais presentes levantou e, do seu jeito simples, relatou a todos a sua maneira de ver o filho, pois não tinha tempo de vê-lo durante a semana. Quando saía do trabalho, bem cedo da manhã, a criança já estava dormindo, né? E quando retornava de tarde à noite, a família já estava repousando. É, parece isso que não é real, mas, por exemplo, você mora em São Paulo, pega 3-4 ônibus, né? Isso pode acontecer. E quando retornava, se não fosse assim, não tinha como sustentar a família. Quando voltava à noite, os filhos já estavam na cama, mas ele tentava redimir-se dessa ausência, indo beijar o filho todas as noites, quando chegava em casa. E para que o filho tivesse certeza da sua presença, dava um nó na ponta do lençol. Isso acontecia todas as noites. O menino, ao acordar, sabia, através do nó do lençol, que o pai esteve ali para beijá-lo. O nó era o elo de comunicação entre eles. Só um pequenino detalhe. A diretora da escola ficou surpresa a constatar que esse aluno era um dos melhores do colégio. Então não existe uma fórmula, né? Nem para as culpas. Nós temos que encontrar as soluções, né? Então, essas duas, esses dois casos mostram que é possível a gente ser feliz, perdoar, compreender com facilidade se nós vivemos nessa consciência de eu sou responsável pela minha vida. Os outros podem me apoiar e até me auxiliar a ser mais feliz, vamos dizer assim, ou dificultar um pouco, mas jamais são responsáveis por minha felicidade ou não. E daí vem todas aquelas questões lá da nossa infância, né? Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque naquela época, porque nós não tinha, porque não sei o quê. É? Você fica revivendo lá de novo para quê? Do passado? Só as coisas boas. O restante é para rir. E não rememorar. Né? E aí então, qualquer coisa que o outro disser, porque eu, coitadinho, sofri tanto lá no passado, ainda tu vai me fazer isso agora. Eu não tive com meus pais, agora dou tudo para o meu filho e olha o que eu recebo em troca. Não é verdade?